Estação. Sim, Tiramantê, 500 pés. 500 pés. Sim, de condições visuais, 500 pés, litoral sul, reporte iniciando sobrevoo em Guatemi. Reportará sobrevoo na região de Guatemi, Guardião 05. De Salvador, é o capitão do Serra Alfa-Tango. Serra Alfa-Tango, prossiga. Fazendo 150 para a descida, por isso está sinal longa na pista dela. Boa, já pintou no zero. Papatango, Serra Alfa-Tango, chame em controle de Salvador na frequência 19.8. 19. Controle, o Guardião em Pitoaçu, autoriza sobrevoo na paralela? Confirme, fazer sobrevoo na paralela? Afirmo. Mantém inicialmente litoral sul, devido à aeronave em aproximação para 1-0. Litoral sul, Guardião 05. Entra. Controle Recife, é o Papatango, Eco de Lucas. Papatango, Eco de Lucas, chame Centro Recife na frequência. Papatango, Eco de Lucas, confirme, irá prosseguir para Salvador? Afirma. Papatango, Eco de Lucas, sim, em condições visuais, mantém o litoral sul. Ajuste em Salvador, 0-5, reporte para descido. Manterá o litoral sul, reportará para descido o Papatango Eco Zulu Oscar. Papatango Eco Zulu Oscar, informa o tráfego 12 horas, 3 milhas, fazendo sobrevoo próximo ao estágio, a 1.200 pés, Alfa Serra 50. Ciente, está mantendo 3 mil pés, passou agora a vertical do estádio, Papatango Eco Zulu Oscar. Guardião 01, no tráfego 12 horas, sentido oposto, a 2, 5 milhas, a 3 mil pés, hotel 60. Guardião Papatango Juliette Oscar. Guardião 01, copiou o controle? Copiou o controle, o Guardião 01. Guardião 01 no tráfego 11 horas, 2 milhas, indo no sentido no litoral sul, a 3 mil pés, hotel 60. A gente do tráfego vai permanecer aqui próximo à Fonte Nova, 2 mil pés. 2 mil, sim, irá iniciar a subida? Exatamente, iniciar a subida agora. Controle, o Papatango Eco Zulu Oscar informa que abandonou 3 mil pés e está descendo para 600 pés no litoral sul. Eco Zulu Oscar, ciente, informa o tráfego 11 horas, 2 milhas, a 500 pés, é o Alfa Serra 50, Guardião 05. Ciente, Eco Zulu Oscar, está visual. Controle, Papatango Juliette Oscar. Guardião 05, ciente, mantém as condições visuais. Guardião 01, tem condições de afastar no setor sul, devido à aeronave em aproximação para 1-0? Afastar para o setor sul, Guardião 01. Controle, Papatango, Juliette Oscar Oscar, cheque rádio. Juliette Oscar Oscar, prossiga. Está mantendo a 280, cruzando 180, guardando o setor final ILS. Papatango, Juliette Oscar Oscar, chame centro controle Salvador na frequência 19.8. Juliette. Salvador, passando por Serra Passando, na final longa da pista, quando zero. Serra Passando, reporte marcador externo, checado trem de pouso, tráfego avistado, altímetro no 015, vento 150 graus, 4 nós. Gente, descida autorizada a critério para aproximação. Entendo que vai pousar direto, confere? Tá, já, sim. Céu. Guardião 05, esteja atento à restrição do estádio de Fonte Nova. Papatango Eco Zulu Oscar, reporte para o de Itapuã. Reportará o Papatango Eco Zulu Oscar. Checado, pouso autorizado no 40 graus, 49.015. Serra Fatango. Serra Fatango. Isso no circuito Chame Torre na frequência 118.95. Eco Zulu Oscar. Para entrar no circuito Torre, 118.95. Eco Zulu Oscar. Afirmativo. Papatango, Exulo Oscar. Exulo Oscar, tráfego avistado, mantém a linha litoral, reporte através sul da torre de controle, aproximação direta para a interseção até o pátio militar. Afirmo. Gente, conforme então, reporte através sul da torre de controle. Altímetro no 0, no 5, vento 140 com 4. Exulo Oscar. Reportar através sul, Exulo Oscar. Torre Salvador, boa noite, está 3897, ponto de espera no zero, visual com a aeronave na curta final. Boa noite, 3897, mantenha o ponto de espera. Mantendo, 3897. O TAM 3897, se autorizando, a linha decola de imediato. Gente, excelente, mantenha. Mantenha, 397. Torre, o Papatango Eco Zulu Oscar, através da torre. Gente, estou com o Super Tucano no ponto médio, está presente direto à interseção hotel, reporte na curta, o vento 130 com 8. Ok, ainda presente direto ao céu, reportará na curva Papa Tango Eco Sul Oscar. É Alfa Tango controlado? Gente, esquerda, hotel, parte militar, táxi autorizado na escuta até o corte. Frequência livre estacionar. Agora, pessoal. Zulu Oscar, o tráfego já liberou a interseção hotel, está presente direto ao hotel autorizado, ok? Afirma, autorizado direto ao hotel, Papa Tango Eco Zulu Oscar 3897, alinhar e manter cabeceiro no zero. Informado aí, condições da classe imediata, sim, autorizado? Afirmativo, Oscar 3897. Alinhar e manter preparado da classe imediata, ok? Alinhar e manter preparado, tá 3897, aguardando. Papa Tango Eco Zulu Oscar, está na curva final. Gente, pouso autorizado, 130.62, reporte controlado. Repouso, reportará o Papa Tango Eco Zulu Oscar. Torre, o Papa Tango Eco Zulu Oscar, está no solo controlado. Gente, só os 25, táxi até o pátio militar, frequência livre estacionada, Zulu Oscar. Sim, Zulu Oscar. 3897, viatura no 30 graus 129, decolagem autorizada. Decolagem autorizada por 3897. 5219, aproxima do ponto de espera da 90. Mantenha 5219 da trip, mantenha o ponto de espera. Mantém 5219. Torre, Salvador, Papatango Juliette, Ascarote. Papatango Juliette, Oscar, reporte marcador externo baixar travado, vento 130 graus, 612 de nós, altinho 1015. Reportará Juliette, Oscar, Oscar. Baixar. A 3897, teclado 26, controle 119, decimal 8, boa tarde. 198, boa noite. Guardião 05, chame controle Salvador na frequência 19.8. Pouso sinal. Tipo checado, farol checado, vento 130 graus, 6129, altímetro 05, pouso autorizado, Oscar. Aliás, Oscar. 119.8, Guardião 01. 119.8, Trip 5219, alinhar e manter pista no zero. Passei, alinhar e manter no zero, 5219. Estacionamento autorizado é Pote Táxi 6002, se for sério. Aprovado, Papatango Juliette, Oscar Oscar. Gente, no solo aos 29, libera a direita via Foxtrot, táxi via Alfa, reporte táxi Delta para o cruzamento, Juliette, Oscar Oscar. Juliette, Oscar Oscar. Autorizado. Ok, autorizado para 5219. Tower, good evening, Ocean 6201, and hold short, runway 10, right? Good evening, 6201, Ocean Air, initially maintain position. And hold position, 6201. Oi, Salvador, boa noite, Alfa 32263. Passarei do linha 02263, tráfego de estado, reporte externo checado, trem. Reportarei o 63. Declarado aos 3-1, controle 119, décima 8, 119, 8. 119, décima 8, 5219. Na Delta para o cruzamento. Tudo de imediato, sem parada? Negativo. Okay, cruzamento autorizado, imediato, sem parada, pátio militar, frequência livre estacional, Oscar, Oscar. Passou externo, baixar a travada 2263. Gente, altímetro no 0, no 5, vento de 120 graus, com 5 nós. Altímetro no 0, pouso autorizado, passaram. Livre pouso 2263. 2263, o solo 35 direita, chame solo 21, decimal 1. Livre, chama solo 21, 1, 2, 2, 6, 3, boa noite, bota lá. Boa. Oi, Salvador, boa noite, gol 1, 2, 3, 6, 1, 0, 0. 1, 2, 3, 6, boa noite, mantenha a posição, pode esperar. Observe movimentação no pátio, táxi autorizada até interseção hotel. Lá, mantenha e reporte nesta frequência para o cruzamento. NS 6201, clear for takeoff runway 10, wind is 120 degrees, 04 knots. Clear for takeoff runway 10, 6201. Uno 236, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Levantei pistão no zero, gol no 236. Oi, Salvador, Sinema 259, ponto de espera pronto. 259, eu atingi, mantém o ponto de espera, agora no meu número para ingresso. Vai manter. Airborne 6201, Airborne 37, Salvador Control Frequency 119.8. Salvador Departure Control 118.8, thank you, ciao. Ciao. No 971, chame o controle Salvador na frequência 119.8. Foi informado. Será feita uma nova coordenação. Uno 23000, autorizado a decolagem, pistão 0, o vento 120 graus, 04 nós. Autorizado a decolagem, pistão 0, vamos 002, autorizado cruzamento, pista no zero, após Taxi Delta e Alfa. Negativo, na Alfa eu completo a instrução. Poxa, né, 6259, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém, 6259. Uno 236, decolar 240, controle em 119.8. 198, boa noite. O série 6002, taxia Alfa, mantém a posição, esse ataque foi Juliette, e chama o solo 121.1. Poxa, ela é 6259, autorizada a decolagem pistão 0, vento 120 graus, 04 nós. Tem decolagem, né, 6259. Boa noite, TAN 3629, próximo de espera, pronto. TAN 3629, ali mantém a cabeceira 1-0. Ele mantém 1-0. Oceania 6259, decolada aos 42, controle 119, décima 8. 198, Oceania 6259. Patrulha 03, confirme o setor sobrevoo. Tente o patrulha 03, reporte para do solo, vento 120 graus, 049, altímetro 1015. Reporte para do solo, comprou. Então, reporte para decolagem. Patrulha 03, aciona 1623 no transponder. Patrulha 3620, vento 120 graus, 04 nós, altímetro 1015, autorizada decolagem, pista 10. Decolagem 3629. Oxené 6259, 42198. Patrulha 03, Torre. Comandante 01 ou 02? Confirmando. Afirmo, põe ainda presente 1 no meio dos 3, o transponder. Salvador, gol no 645, pronto, não pode esperar a pista 10. Vou no 645, pronto, ponto de espera, pista 10. Vou no 645, mantém o ponto de espera. Mantém. 645, ali mantém capseiro no 0. Ali mantém na 10, nessa posição. Tan 3629 aos 45 decola, controle em 120, decimal coagindo. 119, decimal 8. 198, boa. E o patrulha reportando? Paciente pronto para decolagem? Mantém constante decolada presente? Comprou o sul? Vento 120 graus, 05 nós. Reporte fora do solo, comprou o sul, patrulha 03. É 3629-45-119-8. Pronto, 90, vou no 645. Vou no 645-110-059, autorizado a decolagem, pista 10. Pista 10, decolagem autorizada, a gente tem hora, vou no 645. Você era 6002, após a rolagem do banho gravou, ali mantém capseiro no 0. Tá, fala com o patrulha. Afirmo, patrulha 03, pronto para o Tapon, o altímetro 1016, aguardando transferência. Aguarda transferência, patrulha. Patrulha 03 apresente, controle 1, 20, décima 8. está presente, irmão 20, decimal 8, muito grato. Controle Salvador, muito boa noite, patrulha 03. Uno 645, aos 48, 119, décima 8, 19, décima 8, frequência. 645, 198, um abraço, meu amigo. Serena 002, autorizando a decolagem de piscina 0, vento 120 graus, 05 nós. Voltímetro agora 10016. Afirmo, 120 graus, 05 nós é o vento. Voltímetro 10016. Romeu Alfa Victor X-Ray. Ali mantém cabeceira 10. Corre, Guardião 01. Opa. Guardião 01 não dá presente, já superado do patrulha? Afirma, superado. Da presente autorizado direto Graé, o altímetro 10016, reporte na curta final do Graé. 10016, reporta na curta final para o Graé, o Guardião 01. O CNMA 002, decolado de Salvador 51, controle em 19.8. Papá Romeu, se é Papá Oscar, aguarde. Papá Romeu, se é Papá Oscar, apenas confirmando, se encontra ciente do seu slot? Gente, a intenção é acionar e aguardar até o horário de decolagem ou aguardar para acionamento? Gente, só informando que sua decolagem só poderá ocorrer a partir dos 2209. O acionamento é critério, Papa Romeu, se é Papa Oscar. Firmo, 2209, 5 minutos antes da OBT. Guardião 01, informa um cachorro reportado pela aeronave do Patrulha 03 na decolagem. O cachorro se encontrava no taxi Oscar, ok? A viatura da FH já está realizando a revisão. Atente a possível cachorro no pátio do Graé. O vento 110 graus 049 e aposta um solo controlado do Graé, Guardião 01. Atente do cachorro, vamos entrar em solo controlado do Guardião 01. Papá Papa Romeo Alfa Victor X-Ray, autorizado a decolagem pressão 0, vento 110 graus 04 nós. Papa Romeo Sierra Papa Oscar, decolagem a partir dos 2209. Já no solo controlado? Sim, ó. Considero no solo 5-3, frequência livre no corte, guardião 01. 3, guardião 01. A bola 3 e 30 e o alternativa? Gente, o hotel Mike Victor está sendo o seu slot. A OBT é os 2216. A decolagem só poderá ocorrer a partir dos 2211. Funcionamento a critério. É, informo que adiantar não será possível devido aos lotes. Papa Romeo Alfa Victor X-Ray, decolado de Salvador 54, o controle em 119.8. 398 chamará Alfa Victor X-Ray. Torre Salvador, 1971, passando externo, baixar travado. 1971, entendido, baixar travado, visual com o Boeing, autorizado pouso, piscina 0, vento 100 graus, 04 nós. Entendido, livre pouso, 1971. Gente, o Papa Romeo Hotel Mac Victor só ratificando o acionamento e a critério, porém a decolagem só irá correr a partir dos 2219. O Papa Romeo Sierra Papa Oscar, o acionamento é critério. Reporte quando pronto para o táxi. Então 971, seu solo 57, libera a pista, chama o solo 121, decimal 1. Direita 211, boa. Salvador, 0970. Andrezino 97, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 04 nós, altímetro no 016. 016, ajustado, alinhar e decolar 10, 31970. Horas e 30, São José dos Campos, alternado, e confirme o BOB, o Ciepa para Oscar. 08, ciente, Ciepa para Oscar, reporte no ponto de espera, taxiway Papá. Gente, o papapá, Foxtrot, Juliette Alfa. Após a rolagem do Airbus da TAM, alinha e mantém capsuleiro no zero. Após a rolagem do Airbus da TAM. Papa Oscar, táxi via pista 17, reporte alinhado e pronto. Andrezinho 197, decolado 02, o controle em 119.8. 198, Andrezinho 97. Oriente Hotel Mike Victor, reporte no ponto espera da Taxi Oscar. Cliente, mantém a posição, sua decolagem a partir dos 2209. Papá, papá, Foxtrot, Juliet Alfa, autorizado a decolagem de Y0, vento 100 graus, 049. Fox, Juliet Alfa. Gente, papá, papá, Alfa, Alfa Delta, mantenha o ponto de espera. Salvador, é o Oscar Hotel Fox. Papá, tá corrigindo, Papatango, Oscar Hotel Fox, altímetro no 0, 1 no 6, reporte quando baixar travado. Baixar travado, INS, só. Gente, Papatango, Oscar Hotel Fox, aguarda apenas a pista livre. Gente, aguarda a pista livre, Oscar Hotel Fox. Patango Oscar Hotel Fox, autorizado pouso Pistão 0, vento 100 graus, 05 nós. Pouso para o Oscar Hotel Fox. Papá, papá, Fox Juliette Alpha, decolando 04, controle 199.8. Fox Juliette Alpha, obrigado. Papá Romeu Hotel Mike Victor, mantenha o ponto de espera, táxi papá. Leva para o Oscar, torre. Não copiei. Primo. Série 2561 ali, mantém cabeceiro no zero. Corrigindo, o papá, papá, alfa, alfa, delta, ali, mantém cabeceiro no zero. Do lado, Oscar, Fox. Oscar Hotel Fox, seu solo 07, autorizado backtrack, reporte pista livre. Papá Romeu Sierra, Papara Oscar, autorizado decolagem, pista 17. O vento 110 graus, 0612 nós. Papa Romeu, Hotel Mike Victor, táxi via pista 17, reporte sobre a cabeceira pronta. Gente, Papa Tango, Oscar Hotel Fox, também escuta até o corte. Acionar a frequência livre. Papa Romeu, Sierra Papa Oscar, decolado de Salvador 09, o controle em 199.8. Bom voo! 199.8, obrigado, boa noite, até amanhã. Papá, papá, alfa, alfa, delta, estou ciente, mantenha a posição cabeceira 1-0, aguardando para decolagem. Okay, maintain position, Brazilian Force 2561. Can you confirm souls on board? We have 11 on board, 3030 meters up under and out of the Uberlandia. Roger, can you confirm souls on board? 11 for 1 Roger. Papapá, Alfa, Delta, Delta, Código Alfa, Alfa, Delta. Autoridade de decolagem, pista 0, vento 100 graus, 0,62 nós. Papa Romeu Hotel Mike Victor, mantém a cabeceira 17 devido ao sequenciamento. Temos um tráfego que acabou de decolar também no perfil da saída da EL, ok? Pulseira 2561, ingressa via pista, reporte sobre a cabeceira 10, pronto. Ok, taxi via runway 10, Brasília for 2561. Via 10. Papá, papá, alfa, alfa, delta. Decolado aos 1-1, controle em 1-1-9, décima 8. 119-8, alfa, alfa, delta, boa noite. Ok, line up and wait. Runway 10.